pessoa que tá do seu lado. Te juro, amor, de dedos cruzados. E o corpo que era pra ser seu é compartilhado. Senta que não vou mais esconder. Você não me merece, merece saber que a pessoa que tá do seu lado. Nesse ciclo vicioso e me arriscando nesse jogo perigoso. Um amor inventado é um passo pra frente e cinco pra trás. Isso tá indo longe demais. Demais. Senta que não vou mais esconder. Você não me merece, merece saber que a pessoa que tá do seu lado. Te juro, amor, de dedos cruzados. E o corpo que era pra ser seu é compartilhado. Senta que não vou mais se esconder. Você não me merece, merece saber que a pessoa que tá do seu lado. Te juro, amor, de dedos cruzados. E o corpo que era pra ser seu compartilhado. Você é um anjo que deu coração sem saber pro pecado. Você é um anjo que deu coração sem saber pro pecado. Tá aí, Yasmin Santos e Bruno Marrone aqui nas Campeãs da Semana. Vamos falar agora de coisa boa? Vamos falar de coisa boa, CO2. CO2 da saúde com beleza. Olha só, gente, o uso do CO2 auxilia na reposição de colágeno, tanto para quem tem dor nas articulações e dificuldade de desempenhar as atividades do dia a dia, quanto para quem busca prevenção aos desgastes naturais do tempo nas articulações, músculos, ossos e pele. É o CO2, magnésio e colágeno tipo 2. Então, para você adquirir o CO2 da saúde com beleza, você vai entrar em contato com a equipe da saúde com beleza no 619-9819-5151. 619-9819-5151 ou saudecombeleza.com.br. CO2 da saúde com beleza. E a gente continua com as campeãs da semana, chegando em 22º lugar, tem Harry Styles, As It Runs. Gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, and everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who'll stay. campeãs da semana, os maiores sucessos do momento. Maravilha, chegando em 21º lugar tem Gustavo Moura e Rafael, Cara de Golpe, é o nome da moda. Gustavo Moura e Rafael, mais uma vez, falando de amor. Cê tá de conversa comigo, eu sei, tô correndo perigo. Tô blindando meu coração pra qualquer situação que aconteça na minha cabeça e o meu estado emocional. Tá beleza. Cê tem cara de golpe, mas eu tô nem aí. Me dá logo esse golpe que eu quero cair. Me dá logo esse golpe que eu quero cair. Cê tem cara de golpe, mas eu tô nem aí. Me dá logo esse golpe que eu quero cair. Me dá logo esse golpe que eu quero cair. Cair no seu beijo, cair nessa cama. E nem precisa falar que me ama. Caí no seu beijo, caí na sua cama. E nem precisa falar que me ama. Que solo lindo, Julião! É Gustavo Moura e Rafael falando de amor. De conversa comigo, eu sei, tô correndo perigo. Tô blindando meu coração pra qualquer situação que aconteça na minha cabeça. E o meu estado emocional tá beleza. Cê tem cara de golpe, mas eu tô nem aí. Me dá logo esse golpe que eu quero cair. Cê tem cara de golpe, mas eu tô nem aí. E nem precisa falar que me ama. Cai no seu beijo e cai na sua cama. E nem precisa falar que me ama. Você está curtindo as campeãs da semana. Tá aí Gustavo Moura e Rafael, Cara de Golpe. Lá em cima ouvimos Harry Styles e também Yasmin Santos com Bruno Marrone. E também tocou nesse bloco o sucesso de Luan Santana. Daqui a pouquinho tem muito mais músicas para você aqui nas campeãs da semana. Estamos apresentando as campeãs da semana, os maiores sucessos do momento. Supermercado Silveira informa a hora certa. 14 horas e 55 minutos. Rádio Iumas. Comercial Cardoso. Seja qual for o tamanho da sua obra, nós do Comercial Cardoso temos o que você procura, com os melhores preços, aliado à melhor qualidade. Trabalhamos com materiais de construção, peças para bicicletas, parafusos e ferragens e lubrificantes. Venha conferir o nosso atendimento, as melhores ofertas, entrega rápida e nas suas compras aceitamos cartões. Então, quer fazer o melhor negócio? Passe primeiro no Comercial Cardoso, na rua Joaquim Távora, 615, no centro de Passagem Franca. Telefone 3558-1180 ou 98452-1180. Comercial Cardoso, o jeito fácil de construir. Comercial Cardoso.

som da Cigala aqui nas Campeãs da Semana. E agora, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa, vamos falar de saúde com beleza. Você conhece o Calcem D3? Pois é, gente, o Calcem D3 da Saúde com Beleza, olha só alguns benefícios dele. Fortalece os ossos, reduz o risco de diabetes, diminuição das dores nas juntas, ganho de massa muscular, ajuda na saúde mental, bom para as dores reumáticas, auxilia no tratamento de artrite e artrose. Tô falando do Calcem D3 da Saúde com Beleza. Gostou? É, você pode adquirir então pelo telefone, pelo WhatsApp. Mande uma mensagem agora para a equipe da Saúde com Beleza e peça o Calcem D3. É 61 998 19 51 51, 61 998 19 51 51, ou pode entrar no site saudecombeleza.com.br. É o Calcem D3 da Saúde com Beleza. Muito bem. As Campeãs da Semana, um show de sucessos em seu rádio. Chegando em 18º lugar, tem Renato Clay, Paixão Feroz. Que maravilha, minha loira linda. Como é perfeito sentir seu calor. Quando sussurras em meu ouvido, me declamando palavras de amor. Que maravilha, minha loira linda. Como é gostoso ouvir sua voz, falando do nosso amor, quando estamos juntos a sós. Sentindo esse seu corpo quente, colado ao meu, amor só dá nós. Amor só dá nós, em nossos lençóis, em nosso quarto, na nossa cama, amor foi feito pra nós. Amor só dá nós, em nossos lençóis. Você diz que me ama, eu também te amo, é da paixão feroz. Que maravilha, minha loira linda. Como é perfeito sentir seu calor. Quando sussurras em meu ouvido, me declamando palavras de amor. Que maravilha, minha loira linda. Como é gostoso ouvir sua voz, falando do nosso amor, quando estamos juntos a sós. Sentindo esse seu corpo quente, colado ao meu, amor só dá nós. Amor só dá nós, em nossos lençóis, em nosso quarto, na nossa cama, amor foi feito pra nós. Amor só dá nós, em nossos lençóis. Você diz que me ama, eu também te amo, é da paixão feroz. Amor só dá nós, em nossos lençóis, em nosso quarto, na nossa cama, o amor foi feito pra nós. Amor só dá nós, em nossos lençóis. Você diz que me ama, eu também te amo, é da paixão feroz. Eita paixão feroz. Amor só dá nós. Eita paixão feroz. As Campeãs da Semana, os maiores sucessos do momento. Maravilha! Chegando em 17º lugar, tem Amado Batista, Vida de Solteiro. As mulheres que eu beijei, Nenhuma delas disse que me amava. Talvez seja por isso que eu pensei que meu coração nunca se entregava. Ah, eu quero amar, quero aprender a fazer feliz meu coração. Ah, me faz sonhar e entender que o amor não é ilusão. De todas as mulheres que eu amei, nenhuma delas me amou por inteiro. Talvez seja por isso que eu fiquei uma grande parte da vida solteiro. Ah, eu quero amar, quero aprender a fazer feliz meu coração. Ah, me faz sonhar e entender que o amor não é ilusão. De todas as mulheres que eu amei, nenhuma delas me amou por inteiro. Talvez seja por isso que eu fiquei uma grande parte da vida solteiro. Ah, eu quero amar, quero aprender a fazer feliz meu coração. Ah, me faz sonhar e entender que o amor não é ilusão. Ah, eu quero amar, quero aprender a fazer feliz meu coração. Ah, me faz sonhar e entender que o amor não é ilusão. Você está curtindo as campeãs da semana, o desfile das músicas mais tocadas, as mais pedidas. Tá aí, ó, Amado Batista, Vida de Solteiro. Lá em cima ouvimos também Renato Clay, Paixão Feroz. Ouvimos também Cigala Melody. E também tocou nesse bloco História de Pescador com Rio Negro e Solimões. Participação de Guilherme Santiago. Daqui a pouquinho tem mais músicas. Não sai daí. Estamos apresentando as campeãs da semana, os maiores sucessos do momento. Supermercado Silveira informa a hora certa. 15 horas e 12 minutos. Rádio Iumas. No mês de maio, a loja Eletrogil traz uma mega promoção em todos os seus produtos. Na Eletrogil, a gente exagera nas facilidades para que você possa aproveitar tudo. Tudo, tudo, tudo em móveis e estofados com excelentes condições. Móveis e estofados à vista ou a prazo para fazer você e sua família muito mais felizes. Aceitamos cartões de créditos e temos ótimas condições no crediário da loja. Então não perca tempo. Faça suas compras na Eletrogil e garanta o presente ideal para sua mamãe. Quer comprar barato e com as melhores formas de pagamento? Vem pra Eletrogil. Rua Siqueira Campos, Centro, Passagem Franca, Maranhão. Loja Eletrogil. O dono do melhor preço. Atenção. acabou de chegar em sua cidade, a Gotas da Saúde. Ela é indicada para acabar mancha na pele, espinhas, deixando sua pele limpa e saudável. Combate gastrite, mal-estar, dores nas pernas, tosse, azia, má digestão, falta de sono, aumenta sua potência sexual e regulariza o intestino. Não deixe faltar em sua casa a Gotas da Saúde. É um milagre que vem da natureza porque é feita com 9 ervas medicinais. Mas não esqueça, a Gotas da Saúde não tem vendedor de porta em porta. Mas atenção, só compre se tiver 4 estrelinhas azuis no rótulo. Essa é a legítima. Lembre-se que as plantas curam. O Maranhão já evoluiu muito na luta contra a febre aftosa. Os avanços dos últimos anos valorizaram nosso rebanho e hoje somos o segundo maior do Nordeste. Estamos perto da vitória final, que é estar livre da aftosa e sem precisar da vacina. Mas para isso, não importa o tamanho. Ainda é preciso que todos vacinem seu rebanho, de 1º a 31 de maio. Território livre da aftosa. O mundo inteiro vai dar preferência ao nosso produto. Governo do Maranhão. Mês das Mães, Ótica Victoria. Consulta grátis, descontos, sorteios e mimos surpresas. Neste mês das mães, a Ótica Victoria preparou uma super promoção. A idade do seu filho vale desconto. E durante todo o mês, consulta grátis e não para por aí. Todas as mães que comprarem seus óculos ou fazer pagamento de parcelas irá concorrer ao sorteio de um óculo esporte da marca Victoris. Você não vai querer ficar de fora dessa, né? Então corre até a Ótica Victoria e agende sua consulta de vista ou pelo telefone 999-8455-7486. E o atendimento será no consultório Visio, diagnóstico visual, ao lado da Ótica Victoria, nesta terça-feira, com o doutor de Teresina. Estamos localizados na Rua Siqueira Campos, número 522, ao lado do Armazém Paraíba. Óticas Victoria, a visão certa para você. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite a Farmácia Bem-Estar. Temos tudo em medicamentos éticos, genéricos similares, perfumarias e suplementos alimentares. Venha conferir nossa variedade, qualidade e preço baixo. Estamos localizados na Rua Siqueira Campos, ao lado das Óticas Piauí. Farmácia Bem-Estar, priorizando sua saúde. Alô, aposentados e pensionistas do INSS, servidor público estadual e federal. Está precisando de dinheiro para os compromissos do dia a dia? A solução se chama Financeira Alphacred. Só na Alphacred, seu sonho se torna realidade. Aqui realizamos o seu empréstimo consignado de maneira rápida, fácil e sem burocracia. E você que está sem margem, não se preocupe. A gente compra dívidas de outros bancos e também realizamos o FGTS. Saque aniversário. Ah, outra coisa, tiramos xerox e realizamos recargas de créditos em seu celular. Gostou? Então, faça-nos uma visita. Estamos localizados em novo endereço, Rua Joaquim Távora, no centro de Passagem Franca. Informações pelo fone zap 869-9509-2734. Falar com o Antônio Júnior. Dinheiro rápido, fácil e sem burocracia é na Financeira Alphacred. Inhumas FM. As campeãs da semana, um show de sucessos em seu rádio. É muito bom ter você aqui com a gente nas campeãs da semana. Satisfação, sou Rafael Costa, estamos juntos. Chegando em 16º lugar tem Jads e Jadson, é da roça que sai. Meu Brasilzão, eu tenho orgulho e tiro meu chapéu. A minha viola, quando toca, sai o som do céu. Meu sertanejo nas paradas, liderando as mais tocadas. Potência agrícola, e na pecuária tamo no topo da lista. Não sou especialista, mas o nosso país tem o melhor clima. É da roça que sai tudo que a gente põe na mesa da nossa casa. Até o puro malte da cerveja gelada que você bebe pra desabafar e pra comemorar. É da roça que sai, da boia, da picanha, pra exportação. Mas o melhor churrasco não tem jeito, não. É o brasileiro que faz. É da roça que sai. Agrícola, e na pecuária estamos no topo da lista. Não sou especialista, mas o nosso país tem o melhor clima. É da roça que sai tudo que a gente põe na mesa da nossa casa. Até o puro malte da cerveja gelada que você bebe pra desabafar e pra comemorar. É da roça que sai, da boia, da picanha, pra exportação. Mas o melhor churrasco não tem jeito, não. É da roça que sai, da boia, da picanha, pra exportação. Mas o melhor churrasco não tem jeito, não. É o brasileiro que faz, é da roça que sai, é da roça que sai. O meu Brasilzão, eu tenho orgulho de meu chapéu. Você curte as campeãs da semana. Chegando em 15º lugar, tem João Neto e Federico, Tudo em Minha Volta. Boca, usa essa língua direito. Pele, arrepia ao menos um pelo. Abraço, custa nada cê dá um aperto. Coração, acelera dentro desse peito. A minha roupa não quer descolar do corpo. Falo eu te amo, mas o homem é mentiroso. A minha cama esqueceu que é prazer. Tudo em minha volta, que era a volta de você. Tudo em minha volta é contra eu te esquecer. Eu saio, dou umas voltas e quando eu volto do zolê. Tudo em minha volta, que era a volta de você. Tudo em minha volta é contra eu te esquecer. Eu saio, dou umas voltas e quando eu volto do zolê. Aí machuca. A minha roupa não quer descolar do corpo. Falo eu te amo, mas o amo é mentiroso. A minha cama esqueceu que é prazer. Tudo em minha falta, que era falta de você. Tudo em minha falta é contra eu te esquecer. Saio, dou umas voltas e quando eu volto do zolê. Diz! Tudo em minha volta é contra eu te esquecer. Saio, dou umas voltas e quando eu volto do zolê. Tudo em minha falta, que era falta de você. Federico aqui nas Campeãs da Semana. As Campeãs da Semana, um show de sucessos em seu rádio. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa boa, vamos falar agora do Fit Fino da Saúde com Beleza. Com o Fit Fino, você tem um suplemento natural que potencializa o processo do emagrecimento. Emagreça com saúde, é o Fit Fino da Saúde com Beleza. Alguns benefícios para você conferir, ó. Maior redução de medidas, elimina as gorduras mais mais rápido, fonte de fibras, ação detox, força para cabelos, unhas e pele. Contém biotina, contém cromo, que ajuda a diminuir a vontade de doces. Maravilha, hein? É o Fit Fino da saúde com beleza, mantendo o metabolismo. Então você vai comprar agora. É o Fit Fino da saúde com beleza no WhatsApp 619-9819-5151. 619-9819-5151. Ou saudecombeleza.com.br. Fit Fino da saúde com beleza. Rafael Costa. Muito bem. As campeãs da semana. Um show de sucessos em seu rádio. E a gente continua com as campeãs da semana. Chegando em 14º lugar, tem Júlio César e Juliano. Nossa História. Aqui toda a cidade sabe, não dá pra esconder a verdade, o que aconteceu. Tem gente querendo saber, vem me perguntar de você, isso é problema meu. Não quero saber onde anda, nem com quem agora ela está. Pra mim tudo acabou. Chuva que virou tempestade, pra dizer mesmo a verdade, foi fonte que secou. Nossa história foi assim, ela não cuidou de mim, pra sempre me perdeu. O amor é feito de magia, não foi bastante a cada dia, então desapareceu. Deixa esse povo saber, não tô nem aí pra você. Deixa eu viver minha vida, já sofri demais. Se dane a tal de solidão, deixa eu viver minha vida, encontrar minha paz. Não quero saber onde anda, nem com quem agora ela está. Pra mim tudo acabou. Chuva que virou tempestade, pra dizer mesmo a verdade, foi fonte que secou. Nossa história foi assim, ela não cuidou de mim, pra sempre me perdeu. O amor é feito de magia, não foi bastante a cada dia, então desapareceu. Deixa esse povo saber, não tô nem aí pra você. Deixa eu viver minha vida, já sofri demais. Eu não devo satisfação, se dane a tal de solidão. Deixa eu viver minha vida, encontrar minha paz. Deixa esse povo saber, não tô nem aí pra você. Deixa eu viver minha vida, já sofri demais. Eu não devo satisfação, se dane a tal de solidão. Deixa eu viver minha vida, encontrar minha paz. Campeãs da semana, um show de sucessos em seu rádio. É muito bom saber que você está aqui com a gente, curtindo as campeãs da semana. Chegando em 13º lugar, tem Diego e Arnaldo, Ajuda de Álcool, é o nome da moda. Tô vivendo num estado desumano, comendo o pão que ela amassou. Já faz uns 3 dias que eu não vejo um banho, tô lavando o corpo com meu choro. Vou processar ela pelo crime de abandono. Se por favor eu tô mal, Goiânia. Que bonito, Sérgio Garnaldo. Tô vivendo num estado desumano, comendo o pão que ela amassou. Já faz uns 3 dias que eu não vejo um banho, tô lavando o corpo com meu choro. Vou processar ela pelo crime de abandono. Se por fora eu tô mal, imagina como eu tô por dentro. Tá doendo, tô só um bagaço, respirando por ajuda de álcool. Se por fora eu tô mal, imagina como eu tô por dentro. Tá doendo, tô só um bagaço, respirando por ajuda de álcool. Tá doendo, tô só um bagaço, respirando por ajuda de álcool. Você está curtindo as campeãs da semana. Tá aí, Diego e Arnaldo, ajuda de álcool. Lá em cima ouvimos Júlio César e Juliano, Nossa História. Tocou também João Neto e Frederico, Tudo em Minha Volta. E nesse bloco também tocou Jads e Jadson, É da Roça que Sai. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais músicas aqui nas campeãs da semana. Estamos apresentando as campeãs da semana, os maiores sucessos do momento. Supermercado Silveira informa a hora certa. 15:31. Rádio Inhumas. Vem aí, a 22ª Expo Sertão, na cidade de São João dos Patos. Edição 2023, de 8 a 11 de junho, no Parque Antônio Reinaldo Porto. Um grande evento com grandes atrações, cavalgada, shows com bandas nacionais, estandes empresariais, exposição agropecuária, dia de campo, concurso leiteiro, festividades de 85 anos de São João dos Patos e muito mais. 22ª Expo Sertão 2023. Você não pode perder. Realização Prefeitura Municipal de São João dos Patos. Governo do Povo. No mês de maio, a loja Eletrogil traz uma mega promoção em todos os seus produtos. Na Eletrogil, a gente exagera nas facilidades para que você possa aproveitar tudo. Tudo, tudo, tudo em móveis e estofados com excelentes condições. Móveis e estofados à vista ou a prazo para fazer você e sua família muito mais felizes. Aceitamos cartões de créditos e temos ótimas condições no crediário da loja. Então não perca tempo. Faça suas compras na Eletrogil e garanta o presente ideal para sua mamãe. Quer comprar barato e com as melhores formas de pagamento? Vem pra Eletrogil. Rua Siqueira Campos, Centro, Passagem Franca, Maranhão. Loja Eletrogil, o dono do melhor preço. A Farma Franca tem uma variedade de medicamentos éticos com os maiores descontos da cidade. Na Farma Franca, você também encontra os genéricos e similares com o menor preço. Entrega rápida e grátis. Aceitamos todos os tipos de cartões. Entre em contato pelos telefones e WhatsApp 99-984-31-6518 e 98483-5195. A Farma Franca está na melhor localização da cidade, esquina com o Baratão, em frente ao Hospital Municipal. Faça-nos uma visita.

você curte as campeãs da semana. Chegando em 11º lugar tem Márcia Ferreira, Chorando Se Foi. Semana. As campeãs da semana, um show de sucessos em seu rádio. Olha só, gente, o uso do CEL2 auxilia na reposição de colágeno, tanto para quem tem dor nas articulações e dificuldade de desempenhar as atividades do dia a dia, quanto para quem busca prevenção aos desgastes naturais do tempo nas articulações, músculos, ossos e pele. É o CEL2, magnésio e colágeno tipo 2. Então, para você adquirir o CEL2 da Saúde com Beleza, você vai entrar em contato com a equipe da Saúde com Beleza no 619-9819-5151. 619-9819-5151 ou saudecombeleza.com.br. CEL2 da Saúde com Beleza. As campeãs da semana, um show de sucessos em seu rádio. Em 10º lugar tem Olivia Adams, Never Say Never. I don't know who put a mirror on the wall, made you ever feel so small. I got your back, go raise your glass. Cheers to the broken hearts, life is like a game of darts. Where should it start? I know it's hard, living with a broken heart, like a stranger in the dark. But I'm here. We'll be right back. with a broken heart, like a stranger in the dark. But I'm here to say it loud. I will never say never. Oh, na na na. Cause my life won't last forever. Oh, na na na. As long as love is for free, got your own remedy. I will never say never. Oh, na na na. Campeãs da semana, um show de sucessos em seu rádio. Chegando em nono lugar, tem Thierry, Zezé da Recaída. Participação dele, claro, Zezé de Camargo. Você não é a primeira pessoa que sofre. Será? Essa mulher é uma máquina de aplicar golpe. Sobre voar, sobre partir. É sobre isso que eu quis. Zezé de Camargo, senhoras e senhores. Você não é a primeira pessoa que sofre. Será? Essa mulher é uma máquina de aplicar golpe. Obrigado pelo conselho. Você não é a primeira pessoa que avisa. Isso aqui dá ouvir os amigos, não? Sobre amar, é sobre voltar, sobre partir. É sobre isso que é aqui. É sobre isso. Aprendeu? Quem tem que aprender sou eu. Você curte as campeãs da semana. Tá aí, Thierry. Participação de Zezé de Camargo com a música Zezé da Recaída. Lá em cima, Olivia Adams com Never Say Never. Ouvimos também nesse bloco Márcia Ferreira Chorando Se Foi. E tocou também nesse bloco Guilherme Benuto. Participação de Hugo e Guilherme. Haja Colírio. Daqui a pouquinho tem muito mais músicas pra você aqui nas Campeãs da Semana. Me aguarde aí. Estamos apresentando as Campeãs da Semana, os maiores sucessos do momento. Supermercado Silveira informa a hora certa. 15 horas e 50 minutos. Rádio Inhumas. Vem aí, a 22ª Expo Sertão, na cidade de São João dos Patos. Edição 2023, de 8 a 11 de junho, no Parque Antônio Reinaldo Porto. Um grande evento com grandes atrações, cavalgada, shows com bandas nacionais, estandes empresariais, exposição agropecuária, dia de campo, concurso leiteiro, festividades de 85 anos de São João dos Patos e muito mais. 22ª Expo Sertão 2023. Você não pode perder. Realização Prefeitura Municipal de São João dos Patos. Governo do Povo. A Clínica de Olhos, sua parceira de sempre, traz a passagem franca neste dia 14 de junho. O médico oftalmologista Dr. Marcelo Mendes Silveira de Teresina, atendendo você com o que existe de mais novo e moderno em equipamentos. Faça sua consulta oftalmológica neste dia 14 de junho na Clínica de Olhos. Ligue agora e garanta a sua vaga. 3558-1666 ou 98467-7055. Ou visite-nos à Rua Siqueira Campos, número 1067, ao lado das Óticas Piauí, no centro da cidade. Faça seu exame de vista com segurança e aparelhagem moderna. Acompanhamento humanizado, respeito e profissionais altamente gabaritados. Porque seus olhos merecem um olhar especial. Não esqueça, é dia 14 de junho na Clínica de Olhos. Clínica de Olhos, fazendo sempre o melhor pela sua visão. Supermercado São José. Aqui tem preço baixo e qualidade nos produtos. Venha comprar o que há de melhor em gêneros alimentícios, frios, enlatados, produtos de higiene e limpeza, perfumaria, brinquedos e muito mais. Supermercado São José, o Paradão Centro. Atenção! O vinagre de maçã que há séculos é usado como medicamento natural e caseiro, agora é produzido no laboratório Multiervas em cápsulas com uma eficácia ainda maior no tratamento contra obesidade, artrite, controle do colesterol, digestão difícil, dor de estômago, gases, osteoporose, problemas urinários, reumatismo, varizes e outros. Após 3 meses tomando vinagre de maçã, você pode perder até 10 quilos. Tomando uma cápsula do vinagre de maçã antes das principais refeições. O vinagre de maçã em cápsulas do laboratório Multiervas você só encontra nas farmácias. Não aceite imitações. Visite a oficina Monark em frente à Escola Estado do Paraná e confira muitas novidades. Pisca-pisca para bike, lanternas, capacetes, calha enraiada do aro 16 ao 29, câmara de ar da 16 a 29, paralamas, catracas de marcha de 6 velocidades, pedal, selas de gel, montagens e muito mais. Oficina Monark, fone 984-286410. Organização Everaldo. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite a Farmácia Bem-Estar. Temos tudo em medicamentos éticos, genéricos similares, perfumarias e suplementos alimentares. Venha conferir nossa variedade, qualidade e preço baixo. Estamos localizados na Rua Siqueira Campos, ao lado das Óticas Piauí. Farmácia Bem-Estar, priorizando sua saúde.

As campeãs da semana, um show de sucessos em seu rádio. De volta, estamos de volta com o último bloco das campeãs dessa semana. Chegando em quarto lugar tem Ana Castela, Melody e DJ Chris. Pipoco é o nome da moda. Olá, rapazes, aqui é a Boiadeira. Estão preparados para o... Lança embaçada, na galopada. Nem 8 segundos, pinhão não aguenta com essa sentada. Nossa embaçada, na galopada. Nem 8 segundos, pinhão não aguenta com essa sentada. Lente tudo isso. Meu beijo vai te viciar. Minha pegada vai fazer você gamar. Debaixo do meu chapéu não vai. Quero ver descer para na papá, papá, para papá, para papá. Melody, mas tão embaçada, na galopada. Sem se ficar maluco com a nossa jogada, a gente não para. Mas embaçada, na galopada. Sem se ficar maluco com a nossa jogada, a gente não para. E além de tudo isso, meu beijo vai te viciar. A minha pegada vai fazer você gamar. Debaixo do meu chapéu não vai mais sair. Eu sou o combo perfeito pra iludir. Meu beijo vai te viciar. Minha pegada vai fazer você gamar. Debaixo do meu chapéu não vai mais sair. Eu sou o combo perfeito pra iludir. Meu beijo vai te viciar. Minha pegada vai fazer você gamar. Debaixo do meu chapéu não vai mais sair. Eu sou o combo perfeito pra iludir. Chris B. Meu beijo vai te viciar. Minha pegada vai fazer você gamar. Debaixo do meu chapéu não vai mais sair. Eu sou o combo perfeito pra iludir. Yeah, yeah. Se prepara. Você está curtindo as campeãs da semana. Em terceiro lugar, Gustavo Lima, Desejo Imortal é o nome da moda. Quero de novo o meu desejo. você está curtindo as campeãs da semana. As campeãs da semana, um show de sucessos em seu rádio. Vamos falar agora do Fit Fino da saúde com beleza. Com o Fit Fino, você tem um suplemento natural que potencializa o processo do emagrecimento. Emagreça com saúde, é o Fit Fino da saúde com beleza. Alguns benefícios para você conferir, ó: maior redução de medidas, elimina as gorduras mais rápido, fonte de fibras, ação detox, força para cabelos, unhas e pele. Contém biotina, contém cromo que ajuda a diminuir a vontade de doces. Maravilha, hein? É o Fit Fino da saúde com beleza, mantendo o metabolismo. Então você vai comprar agora, é o Fit Fino da saúde com beleza, no WhatsApp 619-9819-5151, 619-9819-5151, ou saudecombeleza.com.br. Fit Fino da saúde com beleza. Muito bem, e as campeãs da semana continua. Chegando em segundo lugar, tem Mari Fernandes, É Comigo Mesmo. Coitada dessa moça, tomou todas. Tem batom espalhado no rosto, só não tem na boca. E gasta um beijo lá e outro cá. Acha que tem que doida pra superar. Sabe essa moça que muito bebeu? Sou eu. Passa vergonha, tá metendo no boteco e chora no banheiro. É comigo mesmo. É comigo mesmo. Sai pra tomar uma e sofrer abraçada com quem nem conheço. É comigo mesmo. É comigo mesmo. Passa vergonha, tá metendo no boteco e chora. Campeãs da semana, e agora vamos conferir a música campeã dessa semana, a número 1 do pódio ficou pra ele, é o Nivaldo Max, com a música Tem Cabaré Essa Noite. Então vamos lá, aumente o volume e seja feliz com a gente. Nivaldo Max, tem ou não tem cabaré essa noite? Ô, se tem, Natan, vem cantar comigo, o hit do Brasil. Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber. Meus amigos já estão na balada. Vou sair, vou descer, embrasar no rolê. Você não deu valor, nunca se importou. A partir de hoje, nosso amor acabou. Matezinha. Tem cabaré essa noite. Ai, ui. Tem cabaré essa noite, essa noite, essa noite. E tem cabaré essa noite. Hoje tem. Tem cabaré essa noite. Tô convidado, viu? Tem cabaré essa noite. Ai, ui. Tem cabaré essa noite. Nivaldo Marques. Alô, Nivaldo Marques. Ô, Cipenatã. Alô, Chiquei. E os teus pais não me aceitam em tua casa. Já que não posso te ver, vou sair pra beber. Meus amigos já estão na balada. Vou partir, vou descer, vem brasar no rolê. Você não deu valor, nunca se importou. A partir de hoje nosso amor acabou. Já fui, deu pra mim, eu vou meter o louco. E não importa o que diga, eu não vou voltar. Adeus, curta sua vida, eu vou curtir de cá. Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos. E tem cabaré essa noite. Ui, ai. Tem cabaré essa noite. Na pezinha. Tem cabaré essa noite. Ai, ui. Tem cabaré essa noite. Tu vai, eu vou. Tem cabaré essa noite. Tem cabaré essa noite. E roda Marques. Tem cabaré essa noite. Ui, ai. Tem cabaré essa noite. Vem. E é o Natanzinho. Nivaldo Marques. Nivaldo Marques. Vamos embora, Natanzinho. Música campeã dessa semana, levando o título de primeiro lugar do pódio, Nivaldo Marques, com essa música aí que é a modinha das dancinhas aí das redes sociais, Tem Cabaré Essa Noite. Muito obrigado, você curtiu até agora as campeãs da semana. Semana que vem tem mais. Fique com Deus, cuide-se bem, a gente se fala. Valeu! Valeu. Rafael Costa. Semana que vem, mais uma super parada de sucesso. Obrigado a todos e até lá! Supermercado Silveira informa a hora certa. 16 horas e 29 minutos. YM 489. Rádio Inhumas FM 87,9. Uma emissora da Associação Amigos de Passagem Franca. Tocando a boa música o tempo todo. Está entrando no ar o programa de forró que a galera forrozeira adora. Forró Brasilis. As melhores bandas, os melhores cantores de forró e aquele trio pé de serra que faz o chão tremer. Renato Gonçalves está chegando. Prepare-se para entrar na onda do Forró Brasilis. Ah, meu Brasil amado, querido, chegando por aqui o campeão de audiência, o nosso Forró Brasilis de hoje, olha, está assim simplesmente maravilhoso. A partir de agora, uma hora de festa em seu rádio, em seu coração, onde quer que você esteja. Pouco papo e muita música é o nosso lema que continua. Então vamos fazendo a abertura, vamos lá, pessoal. Música.